Sonhar um Jesus menino após as dores da cruz, reconduzir o destino de quem se ausentou da luz, é navegar na canoa que o nosso Natal traduz. No Natal das ribanceiras, na mesa tem peixe assado, farinha de mandioca com cheirinho de roçado, uma reza agradecendo o quanto Deus tem ajudado. Tem o dom da paciência por tudo que não chegou, pelo plantio perdido quando a enchente avançou, pela seca inesperada que muito peixe matou. Tem a chama da esperança, acesa o sopro da fé, e a certeza que o Natal é sempre como Deus quer. A mãe se pensa Maria e o pai se mira em José. E na rede manjedoura, no embalo especial, uma criança dormita sob o afago maternal, nas barrancas do Amazonas, todo dia é Natal.